riem. Não gosto quando cantam, não gosto quando curtem, quando dançam, porque elas ficam mais lindas e eu fico mais feia. E por ser tão bruxa e má, sem lugar mais que uma velha, sou uma dama atraente. Mas o médico te xinga. Espelhinho, espelhinho, existe um rosto tão bonito. Espelhinho, espelhinho, este rosto de quem é? Se qualquer um menos teu, e por ser tão bruxa e má, essa cara enrugada é a que merece ter. Ah, ah, ah, nova nascerá. Ah, ah, nova nascerá. Conhecerão a tortura. Não tem doces e a casa sempre é escura. Eu já tenho dominadas e agora me sinto fera. E por ser tão bruxa e má, se ruga mais que uma velha, sou uma dama atraente. Mas o médico te xinga. Espelhinho, espelhinho, existe um rosto tão bonito. Uma dama atraente, mas o médico te xinga.